Bruna Abreu, o mais top do planeta. Segura essa pedrada. Como é que tá aí? Fora dos stories, fora esses corres, fora essa vontade exagerada de beber. Como é que tá sem mim? Sem beijar minha boca, sem tirar a roupa, sem aquele love que tu amava fazer. Ficou sem resposta, né? Deu pra perceber. Você chora, isso cê não posta, isso cê não posta. Que chega em casa, saudade te espera na porta. Isso cê não posta, isso cê não posta. Tá aí, fora dos stories, fora esses corres, fora essa vontade exagerada de beber. Como é que tá sem mim? Sem beijar minha boca, sem tirar a roupa, sem aquele love que tu amava fazer. Ficou sem resposta, né? Pra perceber. Cadê a parte do rolê que eu bebi? Cê chora, isso cê não posta, isso cê não posta. Que chega em casa, saudade te espera na porta. Isso cê não posta. Eu quero ver baixinho gostoso assim, ó. Cadê a parte do rolê que eu bebi? Cê chora, isso cê não posta, isso cê não posta.